Unforgettable. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Olá, boas! Eu sou o Rei Arthur, estamos começando mais uma edição do programa Prediletas da Casa, aqui na Radinho FM. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Esse programa, como de praxe, está muito especial, especialíssimo. Eu sei que eu falo isso em todos os programas, mas esse está melhor do que os outros e assim por diante. Porque, como vocês sabem, Prediletas da Casa... uma seleção de música especialíssima que eu faço para vocês ouvintes. Seleção essa que eu faço durante a semana, depois de ouvir uns discos e avaliá-los e estudar uma maneira de fazer um programa só com essas, com as prediletas da casa mesmo, com as sócias de carteirinha, né? E eu preparei muita coisa boa para esse programa. Vamos começar de música, né? Vamos com Orange Head e a faixa Right Into The Sun. Espero que gostem. É um looping bem dos malucões assim mesmo. É música pra viver. Daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Trabalho, canasca. metal shit. We can't be made available. Apollo 11 certainly got off to a got a lot more speed to pick up, a lot more energy to put into this system before it goes into Earth orbit, and then later today, more energy and transfer toward the moon. De volta com o programa Prediletas da Casa aqui na Radinho. A gente enfim chegou na conclusão que é na Radinho e não no Radinho. A gente fez uma reunião com os colaboradores, uma reunião virtual informalíssima, por baixo, mas por baixo, e chegamos nessa conclusão. Artigos à parte, pronomes à parte, né, burrice. Então a gente ouviu Riding to the Sun, com Orange Head. É a faixa título de um CD de 1999. E ela é toda trabalhada com discos riscados, né? Vocês devem ter percebido que é um disco que fica riscado. E tanto que a segunda faixa desse disco chama-se Broken Disco, né? Não à toa. E é um estilo de composição, né? De trabalho, de música, de produção, chamado Plunderphonics, que teve lá no começo dos anos 90, ou talvez antes. Eu esqueci o nome do cara, mas é um disco chamado Deb, que é Bad, ao contrário, né, do Michael Jackson. É uma sátira. Tem o próprio Michael Jackson assim, na capa. É um disco todo cheio de recortes, de picotagens, assim, e loopings, e referenciazinhas, e etc. Muito bom, por sinal. Mas que o seu apogeu talvez tenha sido o People Like Us, que é um projeto de uma britânica chamada Vicky Bennett, que vale a pena, vale muito a pena ouvir tudo que ela faz, porque é inspiração máxima, assim, foi onde o estilo, né, a tendência Plunderphonics atingiu de fato seu apogeu, assim. E não só músicas e discos, mas vídeos e tal. Eu lembro que antigamente, uns, sei lá, 5, 7 anos atrás, ela costumava disponibilizar tudo na internet, todos os discos na internet. Não sei como tá hoje em dia, mas um dia, eu tenho aqui, qualquer hora eu ponho pra vocês ouvirem. A gente pode fazer um especialzinho da Vicky Bennett e People Like Us aqui no Projetos da Casa, na rádio. E como a gente tá nessa pilha de Plunderphonics, a próxima faixa também é um Plunderphonic. É uma faixa chamada Love, vocês vão saber por quê. E é de um disco chamado Dopey Time, de Ian Tomita. Tomita. Enfim, vamos ouvir a música aqui, depois a gente volta falando mais coisas pra vocês. Não saia daí. Angels hear from heaven. comfortable. Why do they cruel, tell me, wish on the moon? Why do they dream, tell me, what is their scheme? Love songs, love songs. Why do they cruel, tell me, wish on the moon? Excuse me. Crazy love. Olá, estamos de volta com Prediletas da Casa. Sejam muito bem-vindos. A gente ouviu o Ian Tomita com Love. Vocês perceberam que são vários recortes de músicas que tem a palavra love, e foi tudo aglomerado, né, dentro desses 4 minutos e pouco aqui de música. E essa é uma das características do Plunderphonic, né? Esse laboratório, né? Essa pesquisa e esse trabalho de colagens e tudo mais, né? E agora, não saindo muito ainda dessa pilha, digamos que easy listening, né? Que acaba sendo easy, né? Acaba sendo de fácil acessibilidade pros ouvidos. É cômico, é uma coisa cômica e tudo mais. Porém, a próxima faixa, apesar que tá ainda nessa mesma pilha, é uma mistureira de música eletrônica, sei lá, um Kraftwerk, assim, com... talvez com a música pop francesa, né? E... é de Takako Minekawa. E o nome da música é Phonoballoon Song. É de um disco de 1997. Deixa eu só conferir aqui. Opa, opa. É de 97. Chamado Cloudy Cloud Calculator. E é isso, eu já falei que tinha pra falar. Vamos ouvir a música aqui. E daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Thank you. Ouviu Takako Minekawa com Phono Balloon Song. Pareceu um pouco a trilha de Bebê de Rosemary, assim, né? Só que não. Agora a gente vai ouvir Lustig Mutanten, que é um grupo alemão que tocou no, na primeirazinha edição desse programa Prediletos da Casa. Quem ouviu se lembra muito bem. Porém a gente vai tocar outra faixa do disco aqui, um disco chamado Unpop. Que também faz com que a atmosfera mude da água pro vinho agora, né? Agora a gente tem mais uma cozinha proativa de timbres e sabores mais soturnos, talvez, com uns saxofones assim e tal. Isso me remete, me lembra muito outro grupo que a gente vai ouvir na sequência, que é o Residents. Eu prometi que eu faria um especial do Residents aqui no programa, vou fazer ainda, vale a pena. Eu fui no show do Residents o ano passado, foi sensacional, o melhor show que eu fui na minha vida. Foi pra poucos, assim, tinha pouca gente no público. E Residents é uma banda que existe desde 1969, são anônimos. E eles têm mais de, pasmem, mais de 150 discos na discografia oficial. Então, e até hoje, né, eu lembro que eu tava olhando um curso de Arlindo Machado, um grandíssimo professor da USP, da ECA, da USP, né? E ele falou do Residents na época, que eles não sabiam, ninguém nunca soube se eles são um grupo de músicos que faz filme ou um grupo de atores que faz música. E segundo o próprio Homer Flynn, grande figura, multifacetado e caricatíssimo do Residents, que tenta se disfarçar de empresário, mas todo mundo sabe que esse cara, ele que protagoniza como chama mesmo? O Homer Flynn, não, o nome dele mesmo, o Randy, né? Em cima do palco, onde ele se transforma e tal. É um velho, setentão já. Então, nessa de música vanguardista até hoje, e talvez seja meio que inacessível para alguns, a música que a gente vai ouvir do Residents é de um disco de 78 ou 74, agora eu não me lembro muito, chamado Not Available, e o nome da faixa é Edwina, é a faixa que abre o disco. Mas antes de Residents, a gente tem então o Lustig Mutanten com a faixa Och, e espero que gostem. Divirtam-se, juízo, e daqui a pouco a gente volta. Ja, hallo. Prediletas da casa. In every way. Prediletas da casa. Radinho. Dinho. Dinho. Spoke to do's a fragrant little thing. Its open name was known to need a token diamond ring. It's open and was known to need a token diamond ring. It's open and was known to need a token diamond ring. Thank you. Oi, estamos de volta com o Prediletos da Casa. A gente ouviu Residents com a faixa Edwina, que abre o disco Not Available, de 1978. E eu acho que esse disco é de 74, mas foi prensado em 78. Eu tô com alguma coisa me diz que não é de 78. Eu já fui muito... Eu sou muito suspeito pra falar de Residents, porque ia ser meu TCC, né? Então, onde eu poderia, por exemplo, praticar e mergulhar a fundo nessa paixão antiga, que é Residents, minha banda preferida de rock. Tudo entre aspas, né? Inclusive, banda inclusive preferida, inclusive rock, inclusive eu, inclusive vocês, inclusive tudo. Enfim. Então, a gente tá chegando quase no fim do programa, entre aspas, Prediletos da Casa. E agora a gente vai ouvir um art rock experimental, vamos dizer assim, belga, de um disco chamado Noises, de 1977, que é uma coletânea de várias coisas, né? É um som muito bom que eu separei aqui nessa semana pra vocês ouvirem, porque eu não canso de repetir que Prediletos da Casa, o nome já diz, né? Prediletos da Casa e babababá, não sei o que. E é isso, vamos ouvir música, daqui a pouco a gente volta com mais lixeirinha. Não saia daí. Tu te prends au téléphone numéro faux. Allô. Et tout l'alcool qui t'est passé dedans. Le cadran qui déconne et la radio. Zéro. D'AM en FM et toi dans le divan. Demandant, tu m'entends. Et tu dis je m'en fous de tout. J'aime autant pas, je sais pas, je veux pas. Et puis c'est tout. Voilà. Je me fais du tracas. Voilà. Tracas. Tu sais, tous mes amis me te disent t'es pas marrant, je t'aimais mieux avant. Quand c'était toi qui étais dans ta chemise et pas ton remplaçant, éternellement. Éternellement, éternellement, éternellement. Et puis, tu te prends au téléphone numéro faux. Allô. Et tout l'alcool qui t'est passé dedans. Tu te prends au téléphone numéro faux. Allô. Quelque chose qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change. Qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole. Qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines. Qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient, qui te prend la main, qui m'aime, qui s'aime, qui vole les graines, qui change, qui vient. Que legal, né? não tem muito de experimental, art rock nessa faixa não, né? Porque é um disco duplo e com um monte de coisas, e provavelmente eu separei isso aqui porque era talvez a faixa menos menos pior do disco. É, e tá, né? Vamos fechar o programa já. Infelizmente para uns, felizmente para outros. É, indiferente para outros, né? Para mim é sempre infelizmente, porque eu gosto de ficar aqui. Mas a gente tem muita vida pela frente aí, né? Na rádio. Lembrando que os colaboradores estão estreando finalmente seus programas aqui na programação da rádio. Ontem, sexta-feira, dia 14 de outubro, tivemos, por exemplo, a estreia do programa Pancrônica, do nosso querido amigo Túlio. E tá indo, tá rolando. Tem o programa do Soia, as segundas-feiras, do Britão, as terças-feiras, da Bruna, as quartas-feiras, do Eduardo, aos domingos, do Perdido, que eu acho que vai ser quarta também, quinta, não sei. E a Laura vai ter um programa de literatura. E tá todo mundo aí. Tá rolando. Então vamos fechar o programa com chave de ouro, né? Apropriando um pouco desse saborosíssimo jargão de rádio clássica, FM Sensibilidade. Nossa, deve ter ficado gravíssimo isso agora. E vamos ouvir Nick Hajkiewicz com a faixa Zero Gravity. É de um disco bom, muito bom, bem bom, chamado... Eu não sei o nome do disco. Eu acho que é Zero Gravity mesmo, né? Tem uns dizeres na capa, um alerta na capa, né? Uma advertência na capa, pegada com papel escrito assim: Do not listen to this album if you are stoned. Ok, vamos obedecer, né? Vamos, ou desobedecer, no caso, e seguir a risca, isso aí. É um disco da década de 70, eletrônico, experimental, cheio dos... Eu não sei explicar, eu sei que é um disco muito bom, que eu fiquei muito impressionado, fiquei impressionadíssimo quando eu vi ele. Imediatamente já providenciei pra cá, pra rádio. E é uma faixa de 21 minutos, não vai dar tempo de tocar inteira aqui, então já tá rolando aqui no fundo. E é isso, gente. Gosto muito de ficar aqui com vocês. E espero vocês a semana que vem, aos sábados, às 8 horas da noite, com mais uma edição do Prediletas da Casa. Espero que todos tenham uma ótima semana. Um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, e logo mais, tem mais? Até! Licença pra dizer que esse disco é de 1975, tá bom? Zero Gravity, de Nick Hajkiewicz. musical.